rapaz me distrair. Sei onde sempre foi meu lugar. Minhas escolhas fez eu me ferir. Só um Deus pode me restaurar. Eu não quero mais me distrair. Sei onde sempre foi meu lugar. Minhas escolhas fez eu me ferir. Só um Deus pode me restaurar. Resgatando velhos vínculos, seguro de onde é meu lugar. E tudo aquilo que eu escolhi furtou as minhas vontades. De sonhar eu tive que apanhar pra aprender. Tive que de novo morrer pra entender que viver sem o amor de Cristo é todo dia padecer e ver todos seus planos sendo vagos, seus instintos sendo falsos, sua vida perdendo o espaço. Pois sem o amor de Deus, filho, somos todos falhos. Pelo homem ignorado, somos fracos a partir do momento que perdemos o estalo de que sozinhos somos fortes, mas com Cristo não sofremos com os abalos que estamos sucintos a sofrer nessa caminhada. Mesmo vivendo o tudo ou nada, semente no teu coração de concreto não dá fruto, parça. Então seja terra, fértil chão, não se perca com coisas fútil não, pois eu sou exemplo de que um passo errado pode desviar sua direção. Eu não quero mais me distrair. Sei onde sempre foi meu lugar. Minhas escolhas fez eu me ferir. Só um Deus pode me restaurar. Eu não quero mais me distrair. Sei onde sempre foi meu lugar. Minhas escolhas fez eu me ferir. Só um Deus pode me restaurar. Reanime, identifique tudo aquilo que te oprime ou deprime. Não desperdice com pessoas o tempo que define o caminho que pra quem quer é sublime. Exemplifique-se naquele que revive e não abandona quem pra ele vive. Veja que Cristo em todo tempo nos mostrou como ficar firmes. Todo dia somos tentados nesse deserto. Incerto é o amanhã quando não temos pensamentos concretos. Tipo quando fazemos como nossa vontade ergue. É o que te deixa cego e assim não sofre. Somos luz para outros cegos, sigo real dialeto. Veja quantos perderam seu reino quando deixou seu eu em primeiro. Quando a atitude não é guiada, o resultado é estar se perdendo. Mas creio num Deus verdadeiro que pensa em vidas primeiro. Pois se olhasse as atitudes, não teria salvo um ladrão no madeiro. Eu não quero mais me distrair. Sei onde sempre foi meu lugar. Minhas escolhas fez eu me ferir. Só um Deus pode me restaurar. Eu não quero mais me distrair. Sei onde sempre foi meu lugar. Minhas escolhas fez eu me ferir. Só um Deus pode me restaurar.